Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e Magic Mike é bom sim, tá? Olá, eu sou a Ciana Lima e esperar o final de um filme ruim é pior do que sair da sala e pedir o dinheiro de volta. Eu sou o Samuel Muca e minha opinião fecal hoje vai ser fazer presente aqui hoje. Saudações, rumo de mundiçado. Aqui é o Voodoo Reverso e Dragon Ball Evolution foi o pior filme de todos os tempos. É, eu acho que eu tenho que concordar com essa fala, meu caro companheiro. Então, eu acho que deu pra entender o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de filme ruim, alguns que a gente ama, outros que a gente odeia, alguns que a gente não viu porque ninguém gostou mesmo e tá tudo bem. E é isso, vamos lá. Bom, é isso, né? Aquela semana tensa, chega na sexta, você estoura um balde de pipoca e senta na frente da TV pra ver uma Netflix. Metade da pipoca vai ali só procurando um título perfeito do seu filme pra você se distrair, certo? E aí você vai zapeando e para em algum título que... Bom, eu não vou chutar qual que você vai assistir. De repente você dá play e começa a se envolver naquela trama, naquela história e começa a perceber que aquele filme é uma grande de uma bosta. É ruim mesmo. E você começa a reclamar, porque os atores estão interpretando mal, o diretor não tá sabendo dirigir, efeitos especiais horríveis, e mesmo depois de ter acabado toda a pipoca, você continua vendo aquilo. Mas por que que a gente continua vendo isso? Por que que a gente simplesmente para e passa pro próximo? Ou mesmo para e desiste, vai, sei lá, reclamar no Twitter ou qualquer coisa assim. Há toda uma arte envolvendo o filme ruim. E é isso que a gente vai falar aqui hoje no Mileniados. A gente vai falar sobre filme ruim. E por que que a gente não levanta e para de ver essa cilada? Ou por que a gente faz justamente isso, né? Tem tempo que a gente tá aqui tirando a poeira desses microfones, né? E voltando a gravar, quero agradecer desde já ao Samuel, que Samuel veio lá de outro podcast, mas também veio do nosso grupo de padrinhos. Eu que agradeço, uma honra. Então, eu tava pra gravar ele há muito tempo com a gente, e pra te falar a verdade, a gente ia te chamar pra gravar sobre livros, mas... Eu não fiz a pauta, confesso que eu não fiz a pauta. Mas você já está convidado para falar sobre livros. Por quê? Sobre o que é seu podcast? Explica pra gente. Veja só, coincidentemente é sobre livros. É isso aí, lá no Boteco dos Versados, a gente faz parte lá da Rede Leitor Cabuloso e todo episódio, cada 15 dias, a gente escolhe um livro ou então traz alguma discussão literária que a gente acha pertinente lá e... Sempre uma pegada de boteco, assim, bem tranquilo. Ah, beleza. A trilha sonora é exemplar, é maravilhosa. E eu quero dizer que tem sempre algum mileniado passando por lá. Eu participei, eu fiz uma narrativa no primeiro episódio, né? Que acho que foi o primeiro episódio que não seguiu os moldes depois, mudou. Você vê como ficou bom, né? Porque eu tava sozinho antes, né? Sei lá, tudo experimental. Mas foi bom. Primeiro episódio é experimental. O Voodoo foi lá já também, não foi? Visitar? Foi no episódio 5. Foi, nós fomos falar sobre deuses americanos. Massa, que eu não li ainda, que bom. Eu quero ler. E Lord Torres Minho também foi, né? Daniel foi esses dias. No episódio retrasado, tava lá, sobre a joia da alma. E a Cassiana foi também? Ou ela tá devendo. Tá devendo. Olha, já está estimada. Mas a Ciana, ela me ajudou muito na edição, né, cara? Então, sim, ela Ciana... Tô presente. Tá desculpada. Tá presente e sempre que precisar, né? Tá, mas vamos aí, se você quiser falar de outras coisas, a gente só chamar que a gente vai. Uhum. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar de outras coisas. E a gente vai falar sobre filmes ruins. Primeiro eu quero falar sobre esse estranho prazer de apreciar filmes ruins. Porque, assim, tem filme que é muito ruim e às vezes até vira sequência, mas a gente, tipo, gosta. E por que isso? Voodoo Reverso, por que isso? Me explica. Olha, é uma coisa que eu sinceramente eu não consigo explicar. Por que uma pessoa gosta, por exemplo, de enfiar um prego no olho? Ou de chute no saco? Sabe? Tem gente que gosta disso. Tem pessoas que gostam. Tem gente que faz tatuagem no olho. Credo. Tem gente, Tem gente que tem fetiche por levar porrada nos testículos. Ah, isso é verdade. Então, por que diabos as pessoas fazem isso? Eu não sei. Mas essas pessoas ficam se perguntando por que que alguém assiste filmes ruins. Porque, cara, tem umas coisas que a gente faz que não tem explicação, mas eu acho que isso é um mecanismo da natureza, sabe? A gente descarrega no filme ruim pra gente não tentar se matar de outras formas. É, faz sentido. Tipo assim, todas as minhas frustrações estão naquele filme, então, tipo, em vez de eu fazer, eu vou me torturar vendo isso? Deve ser, cara. Deve ser uma coisa que a gente faz sem pensar muito, sabe? Autoflagelo, né? Isso aí vem desde cedo, desde lá atrás, né? Pois é. Interessante. É tipo casamento, sabe? Caralho. Não, tá, gente, desculpa, tá? Eu exagerei. O filme não é tão ruim assim, não. O filme só dura 2 horas. Você que não é tão ruim. Olha só, meu Deus. Meu pesado, pesado. Eu ainda desejo casar, vou do reverso, né? Aí, assim, tá vendo? É disso que a gente tá falando. Exatamente disso. É dessa tortura de escolha, né? De querer de. A gente de se botar. Sabe que vai se fuder, mas a gente vai e senta pra assistir. E Ciana? Por que que você faz isso, Ciana? Por que que você gosta de filme ruim? Porque. Ai, meu Deus. Porque geralmente quando eu vou assistir um filme, eu não sei que ele é ruim, né? Eu não sei quão ruim ele é. Então eu começo a assistir. Aí geralmente as coisas que eu começo a fazer, eu termino. Então se eu tô vendo um filme ruim, quando eu não durmo, porque ele é muito ruim, eu termino ele. Aí depois eu vejo que ele é ruim. Bom ponto, Luciana. Mas é um sentimento que vem da gente, assim, sabe? Você fala, às vezes você tá, sei lá, depois de uma semana estressante, você tá pensando no final de semana, o que que eu vou fazer? Aí, igual hoje, a gente tem Netflix, tem um catálogo maravilhoso de filmes bons, ruins e um escambau A4. Aí você pega um nome lá, assim, que te chama atenção, bem nada a ver, e você vai com, às vezes, expectativa nenhuma pra assistir esse filme. Mas aí você começa a assistir o filme e você vê, caramba, 10 minutos passou, tá de boa, tá ruim, pode melhorar, então pode piorar, mas eu vou terminar, aí você vai e assiste, porque não tem outra coisa pra você fazer. É isso que eu queria chegar no ponto. Vocês têm dessa de, tipo assim, eu comecei, eu tenho que terminar essa merda? Porque, tipo, tá ruim, mas eu quero que saber o que acontece. Vocês têm disso? Sim, eu falei. Eu antigamente, eu juro que eu desistia no caminho. Mas hoje em dia, eu tenho um ódio que me move a ver o filme até o final. Tipo assim, eu preciso de armas. Eu acho que o meu prazer é nisso, Voodoo. Por isso que tá, tipo, eu preciso de armas para criticar essa merda que eu estou vendo, sabe? Eu já ia falar isso aí também, que é uma coisa que... É bom ter alguma coisa pra destilar todo o ódio que tu carregou a semana toda e pá, naquele... Ela, pô, esse filme é horrível, vai, né, no Twitter lá xingando à toa. Pra não xingar ninguém, assim, né? Assistindo o filme, faz mal não. Entendi. Então, mas vocês têm disso, tipo assim, tem que terminar. Uhum. É na força do ódio. Se eu não dormir, eu termino. Aí eu termino na força do ódio e da raiva. Mas e se dormir, você retoma ele? Não, aí já era, porque aí é muito ruim mesmo, né? Não, aí que tá, eu sou um caso à parte, porque assim, eu sou um consumidor de muita coisa ruim, certo? Assim como na comida, eu também no cinema acabo absorvendo muita coisa que eu não devia, sabendo que eu não devia. O meu nível, eu falo assim, a minha régua é baixa mesmo. Pra mim, qualquer porcaria agrada. Certo? Então, pra eu achar um filme ruim, cara, ele tem que ser muito ruim, mas muito ruim mesmo. E pra eu deixar de assistir um filme ruim, pra chegar no ponto de eu dizer, eu vou parar, que eu não tô aguentando, ele tem que ser ruim no nível quase criminoso. Ixi. Sabe? Ixi. Vou citar um exemplo aqui que a gente vai falar depois. Paródia de 50 tons de cinza, 50 tons de preto. Eu me sentia ofendido, envergonhado de assistir o filme sozinho. Caralho, existe isso? Cara, existe. Tem paródia, tipo assim, eu acredito que Hollywood tem todo um movimento de indústria que é fazer paródias. Tipo assim, qualquer Exato. Filme tem uma paródia. Tem um filme, tem a paródia e tem a versão pornô, certeza. Pois é, e tem a paródia pornô. É, e eu bato a posta com qualquer pessoa que existe. Se você não achou, você não procura direito. Pois é, então esse filme, por exemplo, eu não consegui terminar de assistir. Porque eu me senti num desconforto tão grande assistindo o filme que eu fiquei com vergonha que uma pessoa chegasse e me visse assistindo aquilo, sabe? Eu estava em casa sozinho, ninguém ia chegar, entendeu? Então eu cheguei num ponto que eu falei, eu desliguei e falei, não consigo levar isso aqui pra frente. Esse é um caso extremo. pra vocês então. Qual é a definição de um filme ruim? É aquele filme bem mequetrefe, que não tem nada de interessante, não tem enredo, não tem ator foda de Hollywood. É um filme trash, é aquele filme que não te faz pensar. Depende. Defina filme ruim. Não dá pra definir. Pra é difícil. Mim, pra mim tem que ser o conjunto da obra. É ruim. Porque, por exemplo, falta de bons atores não é problema. Porque tem filmes que não tem bons atores, mas que são bons. Um bom história, um bom roteiro é um ponto que, assim, que tem que ter no filme. É o mínimo. Se não tiver um bom roteiro, o filme ele não te prende. Ele já começa a ruindade inteira aí. Ela já encarna na hora que o roteiro é ruim. Porque se o roteiro for ruim, não tem direção que acerte, não tem ator bom que segure, não tem música, não tem nada. Não. Eu discordo muito de você, meu querido amigo, sabe por quê? Porque depende o qual a proposta. Eu vou falar explicando isso usando a minha frase de abertura. Magic Mike é bom sim. Pra quem não sabe, Magic Mike é um filme com o Channing Tatum. Tem até uma sequência, Magic Mike 2. E ele basicamente conta o início da história do Channing Tatum, que ele foi stripper. Então mostra uma boate de stripper, onde vários homens gatos dançam e, tipo, mostra a vida de stripper, né? Tipo, homens em Las Vegas. É isso. Quando esse filme saiu, eu e umas amigas minhas queríamos ver, ok? E aí a gente foi lá e queria alugar. O namorado de uma das amigas, né, viu o filme junto com ela e veio falar pra mim: ah, o filme é ruim, não tem roteiro. Amigo, eu lá quero ver roteiro em filme do Channing Tatum dançando e rebolando. Não, mas... eu estou vendo o filme pra ver o Channing Tatum dançando e rebolando. Tipo, mas... ele cumpriu a história dele. O roteiro, foda-se o roteiro, meu amigo. Mas Mari, pera lá, ó. Eu zoei, mas eu não assisti o filme, certo? Então eu não vou opinar nesse filme específico, se é bom ou ruim. Mas aí a pergunta é: será que o filme é realmente sem roteiro? Ou será que o coleguinha é machista e não conseguiu assistir um filme com homem dançando? É sem roteiro mesmo, eu vi o filme. Tipo, não tem roteiro. A história do cara, que ele é stripper, ele é dono de um lugar. Aí ele tá andando junto com os amigos strippers dele, que são todos gatíssimos, todos os atores gatíssimos. E aí ele tem um cara que é novo, que quer entrar, ganhar dinheiro. E aí ele fica amigo do cara e conhece a irmã do cara. E aí ele tem tipo um flerte, o Channing Tatum flerta com a irmã do cara. E é isso. Tipo, é isso. Aí no final do filme os dois ficam juntos. Tipo, não tem no meio do caminho não tem história. Tipo, não tem clímax, não tem nada. Mas é a proposta do filme, cara. É um filme ruim. Não, é um filme ruim que você gosta. É, mas aí o cara fala assim: ah, não tem roteiro. Mas, cara, a proposta do filme não é ter roteiro. É tipo, ver homens dançando. Sim, mas é um filme ruim, entendeu? Não quer dizer que... você gostou do filme, pra você foi uma experiência boa, mas não quer dizer que isso torna o filme bom. Minha questão é a proposta, sabe? Tipo assim, o que você quer com o filme? Naquele momento era um tanto de mulher, 5 mulheres vendo o filme, tipo, pra falar... Falar da bunda do cara. É, tipo, que o Channing Tatum rebola pra caralho, é isso? Tipo sim de privê pra mulher, que só mostra pessoal semi-nu, não mostra isso. Nada demais... É só isso, sabe? Tipo assim, porque pra mulher rebolar e dançar é excitante, é bonito. E o cara é bonito, os caras são bonitos. Tipo, a gente não estava esperando o roteiro de filme, entendeu? A gente não estava esperando alguma coisa filosófica, que não era um gênio indomável ali, não era um... Então, o filme cumpriu a proposta dele, é isso, sabe? Tipo assim, foi, só... Magic Mike, eu tentei defender vocês, viu? Mas sinto muito. Eu tentei puxar pra defender, mas Marina deu veredito. É ruim. É ruim. Tipo, o que você propõe ver? Você quer ver um tanto de homem dançando? É isso que você vai ter. Tipo, pronto. Você quer discutir filosofia, meu amigo? Vai ver a Sociedade de Poetas Mortos, mas, né? É o que você quer, sacou? E aí é onde eu entro pra Cassiana. É difícil definir o que é um filme ruim. Porque depende. Tem dia que eu quero ver uma comédia romântica adolescente ruim, porque eu me sinto bem, porque eu dou risada com os problemas idiotas que adolescentes têm, sabe? Tipo, a menina, vamos fazer uma aposta, quem vai ficar com a menina mais estranha do colégio. Ah, vamos ficar, vou ter que pegar a menina que usa macacão. Quem é a menina que usa macacão? Tipo, tem um filme que é isso. Tipo, ela é demais com um ator famoso até. Cara, é isso o filme. E eu dou risada porque... É ruim o filme? É, mas naquele momento me faz muito bem, uhum. Teto, sacou? É, eu acho que tá aí um ponto que a gente pode concordar. Essa questão que você falou da proposta. Eu acho que o filme, dentro do gênero dele, pro filme ser bom pra mim, ele tem que me despertar sentimentos de acordo com o gênero. Se é comédia, tem que me fazer rir. Se uhum. é um filme de ação, tem que me empolgar. Se é terror, tem que me dar medo, né? Então, assim... Pra mim, se o filme não consegue fazer isso, esse ponto também, porque tem filme ruim até que consegue fazer isso, eu gosto. Uhum. Mas se o filme nem isso consegue também, pô, uma comédia que não me faz rir não é um bom filme. É, não, é um bom ponto. Mas é que tá. Às vezes você está num dia muito ruim, de mau humor, virado, o filme pode ser engraçado, você não achar a graça no filme, e aí ele, pra você, naquele dia, ele pode ser um filme muito ruim. Pode ser que dali, sei lá, quanto tempo você assiste ele de novo, você está num ótimo humor, você dá risada uhum. igual o bobo daquele filme, fala assim, nossa, caramba, por que que eu achei esse filme ruim? Ele é tão bom pra rir. Ó, concordo com você, mas eu, José Naldo, tenho que admitir, assim... Eu dou risada com qualquer merda, então pra um filme não conseguir me fazer rir, velho. Eu tô igual o John aí também, cara. Cara. Eu acho que a questão é o hype, sabe? Tipo, quanto maior o hype, a queda é grande, sabe? Ah, o... Tipo assim, se eu falar, John, eu acabei de descrever aqui o Magic Mike. Aí eu vou falar assim, vamos assistir? Você fala assim, vamos. Você vai assistir ele, cara, esperando tudo isso que eu falei. Tipo, os caras rebolando e tal. Você não vai esperar, sabe, muita coisa do filme. E aí é isso, sabe? Não, eu gosto de principalmente de assistir, de ver críticas, por exemplo, de pessoas criticando filmes. Olá, pessoas. Inicio esse disclaimer pedindo desculpas a vocês pelo grito macabro que acabamos de ouvir no fundo da fala de Voodoo Reverso. Infelizmente, minhas habilidades técnicas não possibilitaram remover esse grito. Ele aconteceu no momento da gravação na rua do Voodoo Reverso. Espero que essa pessoa passe bem. Esteja bem. Continuem com o episódio. Abraço, pessoal. Não, eu gosto de principalmente de assistir, de ver críticas, por exemplo, de pessoas criticando filmes antes de assistir, porque joga a minha expectativa lá embaixo. Isso é legal. E aí o filme vai ser bom pra mim, a experiência vai ser melhor. Isso aí é uma coisa pra vida, né? Isso aí é uma lei pra vida, né? Uhum. É, expectativa baixa, tudo vai dar certo. Não, sem falar que tem um efeito colateral que é muito bom. Porque você vai ter razão. Você vai se sentir, porra, os caras falaram que o filme era ruim, eu achei bom. Esses caras estão errados. Eu tô certo. Cara, isso é bom pra autoestima, velho. Está certo, é muito bom, cara. É uma boa. Então tá, na mesma linha aí que a Marina falou do filme de querer ver os homens rebolando, os lindos, maravilhosos, tem um filme do Jason Momoa que chama Amores Canibais, que saiu em 2016 na Netflix. O filme é muito ruim. Ele é ruim. Peraí que eu vou dar uma gugada nele aqui. Ele é ruim. Ele é basicamente uma menina, ela é banida pra uma terra de ninguém. E aí ela luta pra sobreviver ali no meio da sociedade, que ela, a sociedade é toda diferente, né, do tribal. Que a gente tá acostumado. Eles são uma tribo, eles utilizam drogas, eles são canibais, eles comem pessoas. E aí ela come o pão que o diabo amassou durante o filme inteiro, literalmente. A história dela é bem, bem fodida. Aí você pensa, nossa, no final vai ter um negócio assim, né? Pelo menos um negócio tchan. Ah, não. É ruim. É muito frustrante. É broxante. Aí, pegando o gancho... Atenção, ouvinte. Volte toda essa fala da Ciana. Ouça tudo novamente. Agora imagine que ela está descrevendo um filme pornô. De nada. Tá, nossa, tá John. Tá bem. Próximo. Ria escandalosamente no ônibus. E aí, vamos falar assim, o que salva no filme, pra quem gosta de apreciar atores, é o Jason Momoa, que aparece o tempo inteiro, todo semi-nu. Ele quase não fala nesse filme, tudo bem que a pegada do filme é quase não tem diálogo. assim, ele é desse jeito, mas o pouco que ele poderia falar, ele não fala, ele sempre se exibe de óculos escuro, pá, porque ele é o fodão da tribo, entendeu? Aí se você quer ver um filme de Jason Momoa se exibindo... Mas aí que tá, eu não consigo... Tá? Eu não consigo defender esse filme. Porque, tipo, olha, eu nem vi e já peguei raiva desse filme. Porque é eu não consigo defender nem pra ver o Jason Momoa vale a pena. Porque é isso que eu tô te dizendo. O Magic Mike tem todo um contexto, sabe? Então, tipo, eu consigo apenas apreciar os homens dançando ali. Mas no meio de canibais, tribos, mulheres ilada e papapá, eu não. Ilha deserta, pessoas se comendo. É. E aí, não só isso, na hora que a Cassiana falou assim, uma tribo canibal e eles comem o pão, aí eu falei assim, o caramba, qual parte do corpo que chama pão? Que eu não sei. Foi meu primeiro pensamento. O que, que eu falei? Não! A menina, ao longo do filme, ela come o pão que o diabo amassou, tudo utilizando bem, esse pão ditado. É o amigo não, do não tem pão, Momoa. Não. Qual parte do corpo lembra o pão? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento. Aí essa parte aí que você falou, Mari, já é um tema subjetivo que depende de cada um. Tem muita parte que pode lembrar o pão, viu? Então, por isso mesmo. Então, tipo assim. Cada um come o pão que quiser, tá? Versão brasileira, Herbert Richards. Aí, ó. Isso, por exemplo, me lembrou um filme que eu nunca assisti, uma série, aliás, que eu nunca assisti, mas eu tenho certeza absoluta que é ruim. Paranormal. Ah, eu assisti. Cara, eu não sei porquê, mas assim, pode até ser bom o filme, mas eu não sei porque eu peguei uma birra desse filme que eu não consigo parar pra assistir. Eu sei porque você pegou a birra. Por quê? Porque quando foi lançar o filme, falaram que era baseado em fatos reais. E tipo assim, e fez todo um quê que era baseado em fatos reais e tal. Vou acabar destruindo sonhos de todo mundo aqui que gosta de baseado em fatos reais. Tipo... quando é baseado em fatos reais, por exemplo, eu vou criar uma história sobre o boneco azul. E eu vou falar assim, é baseado em fatos reais. Aí eu vou contar no filme que a Cassiana, a Ciana, um dia comprou um boneco azul e deu pro John. Tipo, isso realmente aconteceu. O resto de tudo que o boneco tomou vida, etc., não, sabe? Mas por ter o nome de uma pessoa que fez uma coisa em um determinado momento, cabe usar o baseado em fatos reais, sacou? Então, só que aí vira putaria, né? Porque o povo faz o que quiser com isso. É tipo Exorcista, é baseado em fato real. É, exatamente, sabe? No caso, a parte fantasiosa é a parte que a menina vira a cabeça, que isso não aconteceu. O resto todo é verdade. O negócio lá da Emily Rose lá, o exorcismo de Emily Rose. Isso, então, também. É outro real também. Exatamente. Mas é que lá é bem mais real, que a fita que toca no filme é real mesmo, que aconteceu. Pode ser por isso que você pegou birra. E é um filme, olha, sincero, eu não gosto de filme de terror, mas eu acho Atividade Paranormal um filme bem ruim. Eu não sei. Filme de terror em geral, assim, quando eu era menino, eu gostava mais. Eu tinha mais medo. Mas de uns tempos pra cá, não sei, sabe? Perdi o medo pelo gênero. Eu também, cara. Antigamente eu assistia muito quando era moleque. Hoje em dia, mais um, mesma coisa. Né? Tela escura, grito, né? Jump scare, né? Jump scare exatamente. É um saco, véi. Vai lá. Eu não tenho problema com sustinho, não, sabe? Até gosto quando efetivamente eu tomo susto. Eu gosto, dou risada e tal, mas, pô, o problema é esse. Então, mas eu tenho uma revelação aqui. Eu tô falando muita merda nesse cast. Tipo, eu tenho esse problema. Eu sou meio descompensado da cabeça. Se você ouvinte não reparou isso até hoje, fica aí mais uma dica. tipo, às vezes eu dou risada de coisa que não devia rir. Em filme de terror, às vezes eu faço isso. Riso de nervoso, ué. Não, mas é riso. Não. É riso de chorar, de dar risada, porque eu acho engraçado. Um momento de que aconteceu, eu vou explicar. Alguém já viu Casa de Cera? Acho que não. Não me lembro dele. Caso de Cera é um filme que tem a Paris Hilton no meio do filme. E aí, em um determinado momento, acontece um negócio, a Paris Hilton cai em cima de um cano. E ela cai, tipo assim, com a testa no cano. E é isso a filmagem, né? Então, imagina um cano, assim, e ela enfia o cano no meio da testa dela. E aí, fica ela lá, assim, nesse jumpscare. E aí, de repente, dá uma descidinha, sabe? Tipo assim, termina de assentar, sabe? E eu dei risada nisso. Tô rindo agora. Eu dei risada. E eu dei risada. Tipo, quando eu vi isso na época, meu irmão, ele me olhou assim, tipo, deu pausa. Ele, que você tá rindo? Eu falei assim, cara, é engraçado. Minha irmã é sádica. Minha irmã. E aí ele ficou, tipo, bem assustado, sabe? E aí eu tenho esse problema, sabe? Teve uma vez que eu fui no cinema ver Bruxa de Blair, o último que lançou. Eu fui no cinema com um crush. E eu estava com medo real de dar risada em algum momento do filme. Porque eu ia soar muito louca. Mari, isso não é tão incomum. O problema de filmes de terror hoje em dia é justamente, tem muito filme que causa mais riso do que medo. Justamente é porque a cena não é crível. Pra te dar o medo, você tem que se colocar ali, sabe? Você tem que sentir medo de passar por aquilo. E os filmes, do jeito que eles são feitos hoje, a gente não sente mais esse medo. A gente dá risada, justamente porque fica ridículo. Tá, mas assim, sei lá, eu dou risada numas partes meio que o povo acha tenso, sabe? Então, eu acho que eu sou meio descompensada. Pode ser que não, pode ser que você também ache engraçado a Paris Hilton escorregando. Ah, não, mas peraí, o problema é que se você falar que eu acho isso engraçado e me usar como exemplo, aí vai confirmar que você é descompensada. É, pode ser, pode ser. Eu não sou um bom exemplo pra isso. É, verdade. Então, não sei, pessoas que estão ouvindo a gente falem, né? Então, o que mais, né? Vamos continuar discutindo nossos filmes ruins aqui, né? Tem algum filme que sempre quando passa vocês amam ver? Tipo assim, é ruim, vocês acham que é ruim, mas tá lá, passou, você para, assim. Tem, vocês vão me julgar, assim, vocês vão ter que concordar comigo. É um filme ruim, mas que a gente adora assistir. É As Branquelas. Branquelas, porra! Não, é ruim não. É ruim, cara. É ruim. Não é ruim, não. Que é isso? Não, não, não. É um filme com uma comédia escrachada, sem pé nem cabeça. Nossa. Não tem nenhuma sofisticação técnica no que filme. É isso? Várias nuances de racismo. Uhum. Não tem texto nenhum, mas só que ele ganhou o coração de todo mundo. Pode passar. Cara. Qualquer hora que tiver passando, se estiver à toa, você vai ficar preso assistindo As Branquelas. Cara, é um filme muito, muito bom pra fazer a gente rir. A gente dá risada pra caramba. E nem por isso é um excelente filme. Não, As Branquelas é ruim, cara. É ruim. É ruim, mas te assiste. Então. And I need you. Dun, dun, dun, dun. Não, cara, não, como é que a gente não ri? É piada homofóbica, é piada racista. A gente é sabe disso, é velho. Racista pra caralho. Não, mas é que dá. Um ponto que eu fico dividido, às vezes, se isso não faz parte da genialidade do filme, porque tem um monte de piada racista e a porra da história do filme é sobre racismo, caralho. É. São dois policiais negros que se fantasia de branco e zoa branco até dizer chega. É camadas, né? Uhum. Tipo, é um filme, tipo, muitas camadas. É um filme muito bom. Cara, a gente tá descobrindo aqui que Branquelas é, na verdade, uma obra-prima do cinema. É uma obra filosófica, sim, né? Olha aí. Uhum. Cara, filosofia pura. Concordo. O que mais? E você, Samuel? Tem algum filme, tipo assim, que é, tipo, você sabe que é ruim, mas tá passando você, tipo... Velozes e Furiosos não tem jeito, não. Eu paro pra ver. Cara... Eu pego da metade, eu pego do início, pego do final. Não, mas pera lá. Aí vem aquela questão da proposta. Velozes e Furiosos, eles fazem parte de um certo gênero do cinema no qual eles satisfazem muito bem. É o gênero massa velho. Velozes e Furiosos não é filme de ação, é filme massa velho. Não precisa de história. Só precisa você assistir e ficar lá. Massa velho. Só isso. Agora que eu entendi. O que é massa velho, massa velho? Eu pensando, agora que eu entendi que ele... É exatamente isso, velho. Mercenários, velho. Mercenários é massa velho. Mercenários é massa velho. Mercenários é uma obra... A 1 e 2, é não ruim, 3. É não, ruim. 1 e 2 eles são uma obra-prima da paródia e da crítica ao gênero ação. Porque todos os estereótipos e clichês estão lá. É pra zoar mesmo, Mari. Então, mas é ruim, tá. Eu gosto. Ele é tão ruim que dá a volta e fica bom. É, mas é exatamente. Mas é igual Rente, Aposentados e Perigosos. Também é bom pra caramba. Nossa, é ruim. Isso é bom? É... Você já viu? Também é clichêzaço. O filme do Adam Sandler também, eu vou dizer uma coisa que eu gosto. Vão me julgar agora, sinto muito, mas eu assisto, cara. Eu acho tão ridículo que é muito engraçado, velho. Ah, não, não. Botou a mãe no meio? Não, porra. Pera aí. Não. Ah, não, eu acho engraçado, velho. Cara, não. Na minha lista de piores filmes da humanidade, um dos filmes do Adam Sandler tá nessa lista, Jack Jill. Cada um tem a gêmea que merece. Cara, é ruim. Mano, que filme. Esse eu nem vi, cara. Cara, assista. Assista pra você entender o significado de ódio, porque você vai sentir isso. Cara, que filme ruim. Não. É ruim. É ruim, cara. Ele devia ter sido preso por esse filme. Cara, mas sabe o que é? Que é o que o Adam Sandler, ele é como que fala? Tipo assim, ele é o caos em pessoa. Porque ao mesmo tempo que ele tem o pior filme do mundo, né? Que é esse aí. E alguns outros que beiram muito ali, que circundam ali, né? A órbita em volta desse filme ruim. Uhum. Ele tem um filme que é foda pra caramba, porque é Clique. Eu já ia falar também do Clique. É bom. Pessoal diz que é ruim Clique, mas eu gosto pra valer também, cara. Ó, olha... o Adam Sandler, eu vi isso num outro podcast, não lembro exatamente qual, mas é uma coisa que eu tomei como verdade pra minha vida. O Adam Sandler é o Didi Mocó de Hollywood. É quase isso, né, cara? É, ele é sempre o mesmo filme. Ele sempre é o cara feinho que fica com a garota. É sempre aqueles mesmos amigos em volta nos filmes, fazendo todo um dos mesmos personagens. Ele é o Didi Mocó, cara. É, porque os filmes dele, o roteiro é bem basicão, repetitivo, né? De todos os filmes é a mesma coisa. Aí quando você acha que vai ter um plot twist, não, cai na mesma coisa. E aí a virada que acontece às vezes no filme, não tem nada de extraordinário, é algo meio óbvio, assim, sabe? Menos Clique. É, menos Clique. Mas, no geral, os filmes dele é assim. Então, eu acho que todo mundo já espera que um filme do Adam Sandler vai ser ruim. Mas, tipo, vamos ver quão ruim ele é. Ou quão divertido eu consigo achar esse filme. Mesmo sabendo que ele é ruim. Ele tem um que é bonzinho também. Aquele que a menina perde a memória todo dia. Como se fosse a primeira vez. Isso. Como se fosse a primeira vez. Com a Drew Barrymore. Esse é legal, mas é que tá. Esse não é um filme do Adam Sandler. É um filme com Adam Sandler. Isso. É um filme da Drew Barrymore com Adam Sandler. É verdade. Bem, bem colocado. E o Golpe Baixo? O Golpe Baixo é bom também, eu gosto. Eu não lembro desse. É um de futebol americano na prisão e tal. Mas... Ah, é legal mesmo. Gente Grande, o primeiro é legal. É, o negócio da dancinha é aquele filmão Sessão da Tarde. Aquele filme que você tá em casa, sem nada pra fazer. E aí menos Clique. Tô sem nada, tô aqui deitado no sofá, tá passando na TV. Eu vou assistir, certo? Menos Clique. Clique, olha, tipo assim, isso é real, gente. Clique, se a pessoa viu Clique e não chorou... Cara, isso é teste de humanidade. Você não confia nas pessoas. Você, tipo, dispensa, corta relações, some da vida, porque Clique, não dá. Tá aí agora, responda a pergunta da Marina. Um gênero que eu gosto de assistir, que sempre que tá disponível ali, passa na TV, eu assisto, né? É paródia. Eu tenho um gosto terrível por filmes paródia. Filmes que zoam. Filmes que zoam outros filmes. Cara, aquele filme dos vampiros lá. Eu não, antes de assistir a série Crepúsculo. O primeiro filme que eu assisti da série Crepúsculo foi Os Vampiros Que Se Mordam. Mano, eu ri horrores com aquela merda. Porque eu já tinha uma ideia do que passava na série Crepúsculo, por causa de todas as piadas que eu já tinha visto, mesmo sem ter assistido o filme, e eu ri horrores com aquela merda. Eu ri com Espartalhões, eu confesso, humanidade, me perdoe, eu ri com Espartalhões. Que é, vocês não conhecem Espartalhões, é aquela cópia do 300. É a paródia do 300. Que tem até Transformer no meio. Cara, é horrível o filme. Mas eu ri com aquela merda, velho. Então continue. Você gosta muito de paródia? Eu gosto de paródia, entendeu? Todo Mundo em Pânico, por exemplo. Todo Mundo em Pânico é muito bom. Mas é... É ridículo, mas é muito... Tem um lugarzinho no coração, velho. É por isso que é bom, porque é ridículo. É. Mas é que tá. Tipo, na época do Todo Mundo em Pânico, né? Que eu assisti, eu era adolescente, né? E algumas das piadas, provavelmente, eu não entendi. Fui entender depois. E ali, adolescente, tudo burro, né? Tudo meio lelé da coca e tal. E, tipo, e tinha uma pegada muito American Pie junto com Todo Mundo em Pânico, né? Uhum. E tanto é que foi na mesma época. Eu acho que Também American Pie é um filme ruim que também tem um lugar no coração, mas pela época. É, American Pie é um filme que... Assim, eu lembro pouco deles. Lembro que fizeram muito sucesso. Mas hoje, eu penso que se a gente parar pra assistir aquele filme, vai dar treta. Ah, lógico que vai. Tipo, certeza. Melhor nem assistir. É. Com a lembrança da mãe do Stinfle. Nossa senhora. Eu prefiro nem assistir esse daí, viu? Porque eu não acho que ele passa no teste dos 15 anos, não. Não passa no dia. Tem um outro filme que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que é muito ruim. E todo mundo assistiu por muitas vezes. Não é Lagoa Azul. É Lua de Cristal. Da Xuxa. Nossa. Não, Sérgio Malandro. Calma, pera lá. Esse filme é muito ruim, a gente assistiu muitas vezes, sim. Mas ele ser... Não é que esse filme seja ruim. Todos os filmes da Xuxa são ruins. Mas Lua de Cristal foi um dos primeiros filmes da Xuxa que saiu e estourou. Tanto é que esse filme é de 90. Ah, não, então ele é não. Um filme clássico. Ele é clássico da Xuxa. Sim, depois os próximos que vieram, eles são Super Xuxa contra Baixa Astral. Mas Xuxa requebra, Xuxa e os Duendes. Eu prefiro Xuxas contra o Baixa Astral do que o Lua de Cristal. Assim, eu tenho um certo carinho pela Xuxa. Ela foi babá nossa durante muito tempo, né? Nossa! Ela, Angélica e Eliana. Pois é, foram nossos babás. Eu tenho carinho por ela, eu vejo muita gente hoje critica. Eu reconheço assim que o filme Lua de Cristal pode não ser nenhum primor de qualidade, mas porra, foi uma iniciativa do cinema nacional que fez seu sucesso, e o sucesso foi merecido, mas não é uma experiência que eu gostaria de repetir nem passar para os meus filhos. Certo? É, tô contigo também. Assim, de tudo que Xuxa fez, esses filmes aí não é algo que eu vou chegar e vou dizer assim, filho, assiste isso aqui comigo, isso é legal. Não, né? Não. É ruim. Aí vai ter ver Xuxa no YouTube aí, cara, deve ter. Pô, melhor pra mostrar pras crianças. Ver como ela era hardcore. Prefiro ela mandar na Cláudia sentar do que ver essa bosta de Sérgio Malandro como Príncipe Encantado. É. A gente, vamos falar a verdade, a gente assistia esses programas não era por causa da Xuxa, a gente assistia por causa dos desenhos, certo? Hoje em dia a gente já pode ir direto pro desenho, então. Sim. Deixa o menino maratonar lá o Netflix e o Crunchyroll. É. Sim. Só pra fechar, um filme que muita gente odeia, mas eu gosto, cara, é o Demolidor, cara. Filme Demolidor do Ben Affleck. Não é que eu gosto, mas a... Cara, pra época... Eu gosto. É, a gente gosta também, eu admito. Que é, assim, ele é um filme ruimzinho. É, não é nenhum primor. Mas na época... Porra, velho. Na época foi massa, velho. É. Foi massa. Foi massa velho, igual você falou. Na época foi massa. É massa velho. É massa velho. Entendeu? Definiu. Essa rapaziada purista aí dos quadrinhos. Nossa, que coisa horrível. Esses caras chatos, sabe? Reclamam. Ah, mas, pô, quando eu vi a primeira vez, eu achei sensacional, cara. Mas é, liberdade poética, né? Tipo, antigamente, antes de X-Men... O primeiro X-Men, todo filme de quadrinho era uma merda, né? Vamos falar a verdade, era ruim. E depois de X-Men que a gente virou e falou assim, caramba, dá pra fazer uma coisa legal, sabe? Tipo, aí começou a sair filme bom, aí X-Men fez o quê? Então vamos voltar a fazer filme ruim. É. Porque X-Men, por exemplo, aquele lá do primeiro... X-Men 3 da Fênix, o 1 e o 3 2. É horrível. Até legal, mas o X-Men 3, cara, aquele é ruim. Mas é ruim de doer, velho. Nossa, é ruim mesmo. Aquele filme. Não, e depois quando reseta aquela merda daquele apocalipse, teve um esses dias. Nossa, não, o X-Men Apocalipse é um filme do X-Men feito pela Record. É, cara, tipo, porra, cadê os efeitos especiais? Não, os mutantes. Não, quase isso, né, os mutantes. Faltou passar uma fada alienígena em cima de um tiranossauro. Cara, porra. Que nem era na novela da Record. Ou, tem um filme que era clássico de domingo depois do almoço na Globo. Velocidade Máxima. Não, era Anaconda. Nossa, eu acho que eu nunca vi Anaconda, velho. Anaconda? Não precisa ver, não. É muito ruim. É um filme que eu acho que causou uma euforia muito grande nas pessoas, porque foi, eu acho, que um dos primeiros filmes, assim, que a gente viu de terror, entre aspas, que tinha uma cobra gigante e ela era assassina. Isso não é pornografia. Eu pensei a mesma coisa que você não... Enfim. Mas foi uma época, voltando à seriedade. É isso. 1997, o filme estreou. Um filme muito ruim. Sim, com toda certeza do mundo. Os efeitos especiais do filme, eles eram extremamente péssimos. com toda certeza do mundo. O roteiro era fraco para um caralho de fraco. Mas aí começava a passar, todo mundo assistindo. Nossa, lá a Anaconda, vem cá, vamos ver, senta aqui comigo, vamos ver a Anaconda lá. É sério, é um filme muito ruim, mas todo mundo assistia. Ele tem espaço guardadinho no coração de tem todas as pessoas não, que assistiram. De todas as pessoas. De todas as pessoas que assistiram. Não, não, não. Caralho. Foi, foi. Ei, ei, menina, vem cá ver a Anaconda, vem. Vem cá, senta aqui. Eu tava me segurando. Mas foi uma época, Graciana, que Hollywood estava nessa vibe de coisas gigantes, né? Tipo, vamos dizer assim, filmes catástrofe com monstros. Gigantes, porque tipo teve isso. Tubarão, que também, boné. Não, mas pera lá, mega tubarão, tubarão. Contra ó, o povo gigante. Não, mas eu tô começando antes, calma. Tipo, quem teve tubarão, aí teve o mega tubarão, teve vermes malditos, né? Que eram vermes gigantes. Não, mas vermes malditos é bem mais antigo, mas peraí. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, foi uma leva de coisas gigantes, né? Não, Vermes Malditos, eu lembro de assistir ele na infância, Vermes Malditos, acho que é década de 80. Oh, teve, uma, teve também, tipo, teve um de jacaré gigante também, teve um... Teve do... Cara, esqueci qual é isso. Crocossauro, nossa, alguma coisa assim. Nossa. Teve de Crocossauro, certo? Não, ó, Vermes Malditos é de 1990. Não, Vermes Malditos é mais... Não, Vermes Malditos é um ótimo filme B. É ótimo, não, com é bom mesmo. Com Kevin Bacon. Kevin Bacon, é isso mesmo. Passava no SBT. Teve Mega Tubarão contra Povo Gigante. Esse eu lembro que eu peguei e não consegui terminar o filme, que é ruim demais, pelo amor de Deus. Quando Tubarão, que é um mega tubarão, um tubarão muito, muito grande, pula e come um avião em pleno ar. Ah, porra. Assim, ele pula e pega um avião em altitude de cruzeiro. Aí eu não, vai tomar no cu. Aí também não. Aí não, pera lá. O tubarão voa, vai se lascar. Aí isso eu achei come, assim demais. Come um avião. Eu imagino também. E esse tubarão vai enfrentar um povo gigante. Aí eu já fiquei assim incomodado. Só que aí tem uma série de filmes que eu sou doido pra parar de assistir. Nunca lembro de assistir quando eu tô no Netflix, que é o quê? Sharknado. Eu também nunca vi. Nunca vi. Mas eu tenho um ódio mesmo. Não, não tenho ódio não. Eu tenho curiosidade de assistir Sharknado. Não tenho problema com ela não. Aí, mas agora, peraí. Falando de monstro gigante, qualquer filme do Godzilla. É ruim. Não, eu adoro filme de Godzilla. Não gosto. Principalmente aquele japonês que dá pra ver o zíper de borracha, na fantasia de borracha. Eu adoro aquela merda. Eu sei que é ruim, cara, mas eu não gosto, por exemplo, do Godzilla bem feito, cheio de efeito especial. Aqueles Godzilla dinossauro americano, que os caras matam na ponte com míssil, me desculpa, aquilo não é Godzilla, aquela lagartixa anabolizada não é Godzilla. Esse ano e eu caço um daquele ali no Monster Hunter. Não. Eu gosto do Godzilla, aquele bicho de 300 metros de altura, que nem vem no filme novo, que chega soltando raio, pipocando a porra toda, que ninguém pode fazer porra nenhuma contra ele. Eu gosto do Godzilla, força da natureza. O Godzilla Deus, que manda na porra toda. Esse Godzilla eu gosto. Tem, vocês estão vendo que o Voodoo Reverso é um grande apreciador dos filmes ruins, né? Trashes. Não, eu gosto. Filme trash, quando o filme é ruim, que dá a volta e fica bom, eu gosto. Eu não gosto, por exemplo, de Batman e Robin. Batman e Robin... Pera, deixa eu respirar até. Meu Deus. Cara, não, é sério. O diretor do filme pediu desculpa por ter feito o filme. Eu não preciso dizer mais nada. É, tenso, hein? É, falando em Batman e Robin, um filme ruim que eu gosto... É. Batman e o Sr. Freeza. É ruim. É esse mesmo inferno, cara, que eu tô falando, demônio. Esse filme, eu gosto dele, eu gosto. Com Marina. Arnold Schwarzenegger com o Freeza, o Dr. Freeza. Tu conta essas coisas pra tua psicóloga, Marina. Cara, esse filme é muito bom. Bom? Marina, o diretor do filme pediu desculpa. Esse filme é muito bom, velho. Pra humanidade, por ter cometido esse filme. Esse filme é muito bom, tem um charada, velho. Cometido esse filme. Tem um charada, né? Esse filme tem um charada também? Não, pelo amor de Deus, Jim Carrey como charada. Ficou foda, velho. Ficou muito bom. E ele... Não. Esse eu também gostei. Cara, essa parte aí do Jim Carrey como charada, eu confesso que eu gosto. O Arnold Schwarzenegger. Nossa, cara, o Arnold Schwarzenegger fazendo aqueles trocadilhos com frio, gente. Não. E é, isso aí é bem ridículo. Cara, não, é muito o bate bom. De cartão de crédito. Cara, o... Armadura de mamilo. Mamilo na armadura do Batman. A veia tá saltando do voodoo, hein? Mas o... Tipo, cara, tem a Era Venenosa também, esse filme é massa pra caramba. Não, cara, aquilo não é bom. O batom... A Era Venenosa, que passa o batom venenoso na boca pra beijar o Batman e ele bota um negócio. Não é assim. Ela não passa. Não, que batom. Passa é ele, olha pior. Você... Batman de batom. Não. Ele não passa batom. Do reverso, você está denegrindo o filme, que é muito bom. Ele se descobre que ela tem um beijo que tem veneno, né? Que ela já beijou outros caras e fica com veneno e mata. E aí ele coloca tipo um silicone na boca dele, não é batom. E aí quando ela beija ele, depois ele tira. Ah, melhorou tipo, mesmo. O cara botou mesmo. Botox. É uma peliculazinha, cara. Certo. É porque é assim que funciona o veneno. O veneno tá no lábio dela, não tá na saliva dela. Não, mas é porque tá no lábio mesmo, porque no filme ela beija tipo de beijo de selim e mata o cara. Então, tipo, não. É selim, não é? Não, esse filme não. Mas é. O Batman tem mamilo na armadura. A armadura de colante. Ué, ele tá de colão, ué, qual o problema? Cara, esse filme é muito bom, eu gosto. Tem uma perseguição legal pra caramba. O Robin é massa. Tem a Batgirl nesse filme. Esse filme é ruim demais, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse filme matou a indústria de filmes de super-heróis até X-Men 3. Foi por causa desse filme que Hollywood falou: não vamos mais fazer filmes de heróis. E só mudou de ideia depois de X-Men 3. É sério. Não vem jogar nas costas do meu filme, não. Não, tô jogando. É sério. Prejuízo que esse filme deu. O prejuízo. Olha só, Mulher Gato. Electra. Não. Mulher Gato já é depois de X-Men. Electra também já é depois de X-Men. Cara, é muito ruim. É, não. Esses dois eu concordo plenamente, são ruins demais. Não. Batman com Mr. Freeze é muito bom. Muito bom. Defendo. Charada sensacional. Eles invadem Arkham City, velho. Aí tem, tipo assim... Nossa, é foda. É massa. Se você não viu, veja de novo. Nossa, Deus me livre, Marinho. Por que você tá desejando mal, senhor? Você tá com raiva de mim? Não. É muito bom, gente. Vocês têm que ir preparado. É bom. Mas, gente, hoje existe filme mais ruim que antigamente ou antigamente tinha filme mais ruim? Eu acho que hoje tem mais possibilidades. É, eu acho que hoje a gente tem, assim, o cinema democratizou mais. A gente tá fazendo mais filmes e, logicamente, a proporção de filmes ruins vai ser maior, né? E, assim, tem o fato de que a indústria do entretenimento hoje tá mais voltada pro mercado. Por um lado, as empresas estão mais profissionalizadas, tipo a Marvel, que tem uma receitinha. Ela não faz filmes maravilhosos, mas faz filmes bons. É muito filme bom, a Marvel é muito regular nisso. Não é nada, meu Deus. Mas ela entrega o feijão com arroz, certo? Por outro lado, tem muito mais gente fazendo filme aí. Que se a gente for olhar a quantidade de filme ruim, é muito maior que antigamente. Mas isso é bom, porque tem mais gente fazendo. Cara, eu discordo com você em questão da Marvel, porque a Marvel faz filmes muito bons, tá? Não tô dizendo que todos os filmes dela são apenas bons, certo? O que eu estou dizendo é que a Marvel, ela tem filmes ótimos. Eu adoro Pantera Negra, por entendi, exemplo. Entendi. Tem alguns pra comprar. É que se você pegar todos os filmes da Marvel, mesmo o pior filme dela, ainda é bonzinho, sabe? Tem uma formulinha ali, sabe? Assim, um negocinho. Entendi o que você quis dizer. E você, Samuel, o que você acha? Você acha que antigamente tinha mais, hoje tem mais filmes ruins? Não, hoje em dia qualquer pessoa com a GoPro faz a porra de um filme, bota no YouTube aí. Isso é uma maravilha, cara. É que nem o John falou aí, democratizou, cara. E dá pra fazer muita coisa. Cara, GoPro com celular. É, sim. Um celular na mão. Não, eu adoro ver esses filmes de YouTube que junto com o pessoal pobre de uma cidadezinha lá do interior do Nordeste do Amazonas e faz uma historinha e faz tudo, sabe? Tem no YouTube os caras que fazem paródia de tudo. Aqui no Acre. Aqui não, né? Aqui do lado, né? Não tão do lado. É meio longe, mas tá. Tá mais perto de nós. É tipo isso. Os caras fazem paródia de tudo, cara. De Naruto, de Dragon Ball. E é tudo tosquíssimo. Mas eu acho incrível. É muito bom, cara. Cara, e os efeitos especiais que você vê tosco, né, velho? Daquele estilo de mutantes pra pior. Nossa, cara, não. Versão brasileira, Herbert Richards. Então, tem também a indústria de cinema da Índia, Bollywood, os filmes. Bollywood é o caso à parte. Eu já vi umas cenas de ação em Bollywood. É foda. Que, assim, é um negócio que é muito diferente da indústria americana. É peculiar. E eles fazem uns exageros, umas coisas. Exótico, exótico. É, mas cara, eu acho legal ouvir isso, sabe? Tem umas lá, uma porra de um filme lá, que eu quero assistir esse filme uma hora, que é uma cena que tem um robô, cara, que é muito legal, que os caras estão lá, a polícia atirando, numa ponte, assim, tem uma ponte, ele parou o carro na ponte, polícia de um lado, polícia de outro, os caras começam a atirar nele, aí ele para as balas tudo no ar. Daqui a pouco ele puxa todas as armas, assim, através de magnetismo, sei lá o quê, puxa tudo pra ele, aí fica aquele bolo de arma, aí ele pega todas as armas e organiza na frente dele, assim, em forma de arco na frente dele, e começa a atirar com aquele uns 50 fuzil de uma vez, e atirar em todo mundo, sabe? Cara, é uma cena, assim, é um negócio que você não vê em Hollywood. Coisa de anime, né? É, ó, eles usam. Os indianos usam. Teve uma que eu vi um cara vindo de cavalo, foi passando um caminhão na frente, ele derrubou o cavalo e saiu deslizando com o cavalo por debaixo do caminhão. Sensacional. E levantou do outro lado e saiu correndo. Ah, porra! Caralho. Isso é clássico. Caralho. Assim, é, fantástico. Isso é muito bom, velho. O que os caras fazem de moto em Hollywood, ele fez com o cavalo. Foda-se, ralou o cavalo todo, entendeu? Mas, cara, assim, Bollywood é um caso à parte, né? Bollywood não é filme ruim, é filme de Bollywood. É que nem filme nacional, não é? Filme nacional não é ruim, é filme nacional. É outra categoria. É, verdade. Não dá pra gente dizer que é ruim. Não, eu falo que é ruim. Tipo assim, eu não gosto muito. Então, tem algumas adaptações, né, que a indústria de Bollywood fez. Algumas adaptações de filmes americanos que, por incrível que pareça, elas ficaram melhores que as produções originais. Isso aqui, quem diz pra gente, é o Google. Uhum. Tem um filme, por exemplo, O Profissional. Eu não cheguei a assistir. E a versão deles é o Bicho Scorpion. É estranho, saca? Mas parece que ficou muito bom, assim. A segunda crítica aqui foi um filme que ficou muito bom em relação ao filme original. Entendi. O Exterminador do Futuro também. Eles fizeram a adaptação, é. Sério? Ah, eu vou ver depois isso aí. Sério. Tem o Exterminador do Futuro, tem o Todo-Poderoso também. Então, assim, eles fizeram, né, uma remasterização indiana desses filmes e parece que ficaram melhores, inclusive dos Velozes e Furiosos também. Aí chama Doom, parece, Dom, sei lá. Os caras estão correndo em cima de um elefante, será? Não, não, o cara, ele tá com um chapéuzinho, ele tá com a roupa toda preta. Cara, o padrão de beleza masculino deles, cara, é muito bom, velho. Porque é sempre aqueles caras masculão, assim, com bigodão. Cara todo meio que um cara de delegado, sabe? Anos 80, ainda estamos nos anos 80 aí. Exato, Denis, o cara de anos 80, cara. É bom. Não, e as danças, velho? Não, eu sou apaixonado na hora que tem dança, assim. No... Cara, é o filme que puta pra ter as danças. Não, é umas danças massa. É massa, exatamente. Não, pra pessoal que tá escutando aí, procura aí. Rivaldo Sai Desse Lago no YouTube. Caralho, Rivaldo. Repete aí, como é que é? Rivaldo Sai Desse Lago. Esse é bom demais, esse aí, cara. Agora que eu. Mas é antigo pra valer, mas é muito bom, cara. É bom, velho. É idiota, tipo, é ruim. A gente sabe que não é bem produzido, tipo, é clichê, a gente gosta, é bom. Tá aí, ó. Você falou de clichê, Marina. Tem muita gente que critica clichê. Véi, eu tenho um negócio pra mim, o seguinte: clichê é clichê porque em boa parte das situações é bom. O problema é quando o clichê é mal usado. É isso aí. Mas o clichê por si só não é ruim, não. Eu gosto. Virou clichê por um motivo, né, cara? Porque é bom, velho. É, porque vende, porque o pessoal gosta, eu gosto. Sei lá, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo assim, são propostas que a gente faz. Eu vou ver uma comédia romântica, eu quero que o casal fique no final, fique junto, velho, sabe? Tipo, é isso. Eu vou ver um Velozes e Furiosos, né? Tipo, um negócio de competição. Eu quero que o mocinho no final, o mocinho que entre aspas, porque às vezes é anti-herói, que ele se dê bem, sabe? Então, eu quero, me eu dê quero isso. Eu quero ver cenas de ação boas, eu quero ver porradaria, pancadaria, entendeu? Se eu não quiser ver pancadaria, eu não vou ver filme de ação, ué. Exatamente, sabe? Eu não vou gastar meu tempo vendo isso. Eu não quero ver um filme romântico mela cueca. Eu não vou ver uma comédia romântica, um romance, sabe? Diário de uma Paixão. É, tipo, um lugar chamado Notting Hill, sabe? Tipo, não, sabe? É isso que eu tô falando. Tem que saber o que você quer. Senão, não adianta. Versão brasileira, Herbert Richards. Fazer uma pergunta a vocês. Quais foram os piores filmes que vocês já viram na vida. Vamos fazer uma brincadeira. Então, piores filmes, vamos lá. Começar pelo nosso convidado. Vai, Samu, pior filme da sua vida. Vou queimar um que tá na pauta aí do Voodoo aí, cara. Dragon Ball Evolution, meu amigo, que coisa horrível. Eu tava com expectativa, cara. Isso, cara, foi o pior. Uhum. Eu não tinha nem tanta expectativa. E ver o Piccolo parece o Máscara, velho. É horrível. É muito ruim. Cara, dá pra ver a borracha da armadura, velho. Não, primeiro, já começa errado. Goku na escola. Mano, Goku não estuda. É. Desculpa, Goku não estuda. Segunda coisa, Goku sofrendo bullying. Mano, bullying? Não, fi. Goku, se fosse Goku mesmo, ia sentar porrada em todo mundo, velho. É. Me desculpa, Goku é um otário. Goku faz bullying nos outros, meu irmão. Goku, nossa, é o cara que arruma briga com todo mundo pelo esporte da coisa. Você vai botar esse cara sofrendo bullying no colégio? E nossa, cara, é muito ruim, é muito ruim, velho. Aquilo ali é sei lá, mano. É um Karate Kid cagado pelo capeta, velho. E outra coisa, quando ele vira o Ozaru lá, o macacão, é pior do que o lobisomem do Crepúsculo, cara. É horrível, horrível. Todo ruim, todo ruim. Não tem nada que salve naquele filme, cara. Não tem nada, cara. 2 horas que eu podia ter, sei lá, cara. Podia ter batido a cabeça na parede por 2 horas, que era melhor gasto. Lamber muro de chapisco. Até virar azulejo, era mais útil. Que ia ser Dragon Ball, não. Ciana, é você. Nossa, filme muito ruim que eu... Nossa, dá até dor de cabeça de lembrar. É As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Caralho, ele também tava na minha pauta. Isso é ruim, tava na minha pauta também. Nossa senhora, gente, ruim. Não tem lá daquele filme, não. Não tem comentários. E eu ainda peguei aquele diabo daquele óculinho 3D e tal pra assistir. Maior onda, velho. Porra, pra olha que isso, bicho? Caralho. Foi um dos primeiros filmes 3D. Nossa, que merda. Saiu muito bom. Ah, mas os óculos em 3D era feito de papel celofane, um azul e outro vermelho. Primeiro filme 3D que eu assisti, graças a Deus, foi um filme que muita gente diz que é ruim, porque tem clichê, mas eu acho que é bom. Avatar. É, eu gosto do Avatar. Avatar é filmão. É feijão com arroz bem entregue. Você, John. Olha, já que a gente já falou de Dragon Ball Evolution, eu vou pro próximo item da minha lista. 50 tons de preto. É, que você falou. Nossa, mano, é muito ruim o filme. Assim, ele é ofensivo, sabe? É um filme que você, assim, se você tivesse com sua mãe do lado, você ficaria com vergonha dela ver aquele filme. Eu já ficaria com vergonha de ver 50 tons de cinza, que aí girar 50 tons de preto, Deus me livre. Não, o 50 tons de cinza, ele só é ruim no sentido assim. Ah, não, ele é ofensivíssimo. Não. É, pra você ver do lado de sua mãe, não dá, John. Não, pera lá. Não, o 50 tons de cinza tem a questão sexual que, na nossa sociedade, a gente tem uma vergonha de ver isso na frente dos pais, certo? Ah, não, é relacionamento abusivo naquele diabo lá, não dá não, cara. Não, mas, pô, isso aí por si só não faz um filme ruim. Tem muito filme sobre relacionamento abusivo, de terror, filme disso e daquilo. Assim, o 50 tons de cinza... Ele é, digamos assim, um filme ruim. Mas não é ruim tanto quanto esse que a gente tá colocando, entendeu? É porque eu nunca parei pra ver. Deve ser horrível, cara. É, ele é um filme assim, que você não vai pagar pra ir no cinema. Que se passar na TV, você muda de canal. Você não tem, por exemplo, vontade de bater no diretor, certo? Como é o caso dos que a gente falou até agora, entendeu? Caramba, tipo, eu tô aqui pensando num filme. Qual seria um filme que eu não dou conta de terminar de ver? E não sei, não tenho, tipo, além dos que vocês já citaram, tipo... Ah, O Filho do Máscara. Puta que pariu. Esse eu não vi. Faz sentido, sabe? Tipo assim, pegou o Máscara, né? E quiseram continuar. Aí acho que o cachê do Jim Carrey tava muito caro. Mudaram quem era o dono que tava com o Jim Carrey, né? O Máscara. E aí virava, sei lá, a máscara sumiu e caiu. O cachorro continua o mesmo. E quem pega a máscara e coloca a máscara é o filho do cara. Nossa. É, sabe? E tipo... É um bebê zoeiro. É horrível, velho. O menino adotado, não é? Tipo... Não é do cara, o cara, tipo, sabe, o cara fala pra esposa, ah, e o neném é possuído, alguma coisa assim, a esposa, tipo, não, você que tá, sabe, é ruim, cara, é muito ruim. Não, filho do Máscara. Nossa, viu? Tem nem como defender, sabe, não dou conta. Samuel, vá, você, Samuel. Também tô aqui que nem a Mari, tô pensando aqui, vai indo. Então eu vou citar aí um, Mulher Gato. É, Mulher Gato. Mulher Gato. Cara, mas assim, sinceramente, Mulher Gato, eu vejo mais, tipo assim, eu até, tipo, sento ali e fico, tipo, 10 minutos vendo, do que Dragon Ball, sabe? Tipo, Dragon Ball, tipo, não dá. Dragon Ball não dá. 2 minutos eu já, tipo, vai tomar no cu, não vou ver essa merda. Mulher Gato até, tipo, né? É, sabe? Não, Mário, não dá. Mulher Gato... Não dá, não. Eu admito, eu assisti até o fim, porque eu queria até ver até onde essa desgraça aí. Ah, não, eu também vi até o fim. Assim, já começa pelo fato de não ter um vilão, é uma vilã. A vilã é Sharon Stone, que é dona de uma empresa de cosméticos. Cara, o tanto de machismo que tem nisso aí, pelo amor de Deus, sabe? E assim, o poder da vilã é que ela passou uma massa corrida de cosmético na cara e ficou dura demais. Ah, toma, não. Não, quem foi que teve essa ideia, velho? É sério, cara. Assim, eu me pergunto, quanto Baygon o cara cheirou pra poder escrever esse roteiro? Cara, não sei. Ah, não, se achei outro filme ruim. Puta que pariu, que é muito ruim. Por favor. Posso falar? Fala. Pode falar. Os Flintstones em Viva Rock Vegas. Nossa, velho. Cara, que filme ruim. O primeiro Flintstones é legal. Uhum. É live action. É massa. Aí Hollywood tem essa, tipo assim, fez sucesso um, vamos fazer, continuar, né? Aí fizeram Viva Rock Vegas, que é muito ruim. É muito ruim. Eu nunca consegui terminar de ver o filme. Passava na SBT à tarde e começava e eu não dava conta de continuar. Tipo, não fazia sentido, sabe? Eu mudava, me perdia, ia ver Polishop, sabe? Cirubotinha ainda era melhor do que isso aí, né, cara? E ficava lá. Muito melhor o Cirubotinha. Compraram. Eu lembrei de outro do naipe, assim, do Dragon Ball também, cara, que... Eu não sei por que eu faço isso comigo. Que eu assisti Tekken, cara. Não sei pra quê. Deus me livre, velho. Eu vi um pedaço. Você parou pra ver também? Cara, eu vi um pedaço desse filme de... Eu liguei a TV. Tava passando Tekken. Esse filme. Depois vou te falar que é sério. Começou a sair uma fumaça preta na TV, mano. Sabe? Uma fumaça preta. Depois um fogo. Surgiu o capeta. O capeta olhou pra mim e disse: mano, o que é que tu tá fazendo da tua vida? Para! Véi, que filme. Para, velho. Que filme ruim, cara. É horrível, cara. Tekken é o... É uma série de jogos japoneses de luta e tal. E aí fizeram um filme disso. Resolveram fazer um filme disso. Horrível. Pra quê? Por que não, né? Mas é que... Aí que tá, Pepe. Vou socou no ponto agora. Bota no balaio. Filmes de games. Eu não sei que porra Hollywood tem. Que eu acho que o difícil seria a gente achar filme de game bom. Street tem, Fighter. Né? É bom, velho. Não. É bom pelo menos pra mim. Eu gostava pra caralho. Não é, Marinho. Street Fighter não é. Não é. Não, eu não, também. Não é. Street Fighter. E quem conheceu os jogos Street Fighter antes do filme, cara, véi, é sério. Dá ótimo aquele filme. Pra dá, não, dá. Mas hoje em dia eu gosto pela nostalgia. Não, sabe, não. Marina, que nostalgia, Marina? Isso aqui é nostalgia de sarampo. Mario Bros. Super Mario Bros. É legal, velho. Olha, Super Mario Bros. É outro. Isso aí é bola. Ei, Mortal Kombat, pô. Mortal Kombat primeiro era bom. É bom pra caralho. Só não dá pra reassistir, mas eu não reassisto porque, sei lá, os efeitos hoje devem ser... Mas era bom, cara, eu gostava. Cara, era bom. O Mortal Kombat envelheceu razoavelmente melhor do que... Não, mas vou falar, Street Fighter nem nasceu direito, quanto mais envelheceu, mano. Raul Júlia deve ter morrido de desgosto, velho, depois desse filme. Motoqueiro Fantasma. Porra, eu gosto. Véio, Motoqueiro Fantasma. Gosto. Cara, eu me divido porque eu sei que é ruim. É ruim. E o 2, então? Meu Deus do céu, o 2. Cara, seu Nicolas Cage mijando fogo. Sabe, em cima de um caminhão... Do caminhão... Não, não, Motoqueiro Fantasma é assim, eu admito, eu gosto, mas... É ruim, eu gosto, mas é ruim. É ruim. É ruim que só peste. Sabe um que é ruim e eu gosto pra caramba? O Mundo das Spice Girls. Nossa senhora, muito ruim. É muito ruim. É muito tosco. É muito... Olha, é muito mal feito. Filmes feitos pra promover celebridades quase sempre são ruins. É. Ainda mais assim, que é as Spice Girls, não é tipo assim... Como elas nasceram e tal, tipo, é tipo. Não, isso não dá certo. Isso não, filme desse tipo quase nunca dá certo. Não. Uma exceção que eu não assisti, mas tô ouvindo o pessoal falar muito bem, é o filme da Lady Gaga. Ah, é bom. Surpreendentemente, eu tô ouvindo o pessoal falar bem. Mas não é a Lady Gaga. Ah, não? Aí, ó. É por isso. Não, ela não faz o papel da Lady Gaga, ela faz o papel de uma mulher que canta. É isso. Ah, por isso. Não, porque o filme. É quando o filme é feito pra promover, pra falar da vida daquela celebridade antes dela morrer, o filme é ruim. O filme de celebridade, pra ser bom, a pessoa tem que morrer. O negócio é isso. Eles deviam matar a pessoa antes de lançar o filme, que aí ficava bom. Tipo Steve Jobs, né? Tipo, o filme é bom, mas tem que Caralho, ele morrer. Teve que morrer. Exato. foi necessário. Sabe um filme ruim também que eu gostava de ver? Deve ter envelhecido mal pra caramba, mas eu gostei muito de ver na época. Casando. Nossa, esse nem nasceu mal, quanto mais envelhecer. Eu nem nasceu direito. Melhor eu não rever, sabe? Não entendi. Mas era legal, né? Quando passava na sessão da tarde, era bom. Tarde, já começa assim. Sessão da tarde é um anto de filme ruim. É. Tem filme bom? Tem. É. Mas é um anto de filme ruim, sabe? Que os caras passam lá, criança, foda-se. Naquela época, foda-se. É criança que vai assistir. Foda-se. Criança assiste qualquer merda. Aí, o resultado tá aí, ó. Olha o resultado que a gente tem na política do Brasil hoje. É essa geração Sessão da Tarde. O problema do Brasil foi a geração Sessão da Tarde. Cara, passava Porks na Sessão da Tarde. Não tinha censura nenhuma. Passava lá. Robocop. É um filme bom, mas não é pra criança. O filme tava lá, o cara deitado no chão. Chegava os malucos lá. Eu tinha medo pra caramba. Moía o cara na base do tiro, mano. E aparecia tudo lá, braço. E o cara do ácido lá, o cara tomou banho de ácido, o carro vem, passa, o cara esmagado no para-brisa do carro. E tudo aquilo assim, pra criança. Então, tipo assim, Sessão da Tarde antigamente. Ou passava Lagoa Azul, ou Retorno à Lagoa Azul, ou filme com conteúdo sexual liberado, ou filme com conteúdo de violência liberado. Ou algum filme de cachorro que jogava algum esporte. Era isso. Filmes de cachorro é outra categoria de filme ruim. É. Filme de cachorro com esporte é uma categoria péssima. Diana. Filmes de objetos inanimados falando é ruim. Não, tipo o quê? Ah, não. Discordo. Desgraça minha memória. Chave Mestra é muito bom, velho. Não lembro. Chave Mestra é bom pra caramba. Não, mas tô dizendo de filme, de objetos andantes, tipo... Ah, Transformers. Ah, não, Pedro, carro. Não, pera. Transformers. Calma, Pedro. Carros da Disney é massa, certo? Transformer é massa velho. É massa pra caramba. Na verdade, peraí, Transformer é o filme que define o gênero. Porque nada é mais massa velho do que um robô alienígena gigante com espada foda na mão, montado em um Tiranossauro Rex, robô alienígena gigante que cospe fogo e corre feito a porra. Mano, nada pode ser mais massa velho do que isso. Exato. Detalhe, montado e seguido por um robô caminhão alienígena gigante samurai. Porra, mano, velho, tudo do massa velho tá nisso aí, cara. Tudo. É a definição. O cara vai ensinar assim, ó. É. Na faculdade de cinema, vamos estudar hoje Massa Velho aplicado 1. O primeiro filme que os caras estudam, Transformers. É, tipo Círculo de Fogo, tipo, que eu adoro. Pô, fala que é péssimo, mas eu adoro. Não, Pepe, quem que falou de Círculo de Fogo? Quem falou do Meu Bebê? Não, não vem não. O 1 é maravilhoso. É bom, né? O 2 é uma desgraça. Não, o 1. O 2 eu nem quis ver, porque eu sabia que ia É maravilhoso, e é massa velho, pô. É uma puta homenagem a seriado japonês, a porra toda. É lindo o 2. Aquele... Não, cara, o robô que puxa um navio gigante, dá com ele na cara do monstro, que nem se fosse uma espada. Ah, vai tomar no cu, como é que você não se empolga com isso, caralho? É. Porra, meu irmão. Sim. Ah, não. Aí, ó, filme ruim. Power Rangers. Todos os filmes do Power Rangers. É. Todos. Ah, mas o último filme do Power Rangers tem uma nostalgia muito bom. Eu assisti. O último eu queria que fosse bom, pela proposta dele. Eu queria que fosse bom, sabe? Mas não foi, não deu. Infelizmente, eu fiquei triste. Ah, na hora que começa a música, ele, go, Power Rangers, se arrepia inteiro. Não, e as armaduras ficou massa e tal, mas não deu. Não deu útil. Mas é nostálgico, não é bom. É nostálgico. Filme ruim que eu gostava muito de ver, hoje eu não me arrisco de rever também. Todos os filmes Tartarugas Ninjas também. É verdade. Também. Cara, era muito mal feito, velho. Não, é. Pelo amor de Deus. E os atuais os também antigos, é ruim. Não só os antigos. Muito ruim. Só que com efeito especial bom. Cara, é fantasia de Zé Gotinha, sabe? Tipo, é desse filme de ruim. Mas. Era massa, velho. Eles teve um Tartarugas Ninjas que eles foram pra China. Nossa, não. Medieval. Não, Japão feudal, viagem no tempo. Esquece isso, pelo amor de Deus, Marina. Isso, obrigado. Nossa, não. Viagem no tempo isso. E espaço, né? Que eles estavam nos Estados Unidos e foram pro Japão. Escorpião Rei, o que vocês acham? Cara, que massa. Esse é doído. Não é. É bozão. É muito bom, cara. É bom. Cara, nem os efeitos especiais. Irmãos, os efeitos especiais daquele filme, quando aparece o Scorpion Rei, é uma coisa horrorosa. Parece efeito, faz que foi feito pela equipe do Chapolin. É muito bom. Tudo com The Rock é bom. Não tem como, cara. Aquele cara é foda. Não, pera. Cara, peraí. The Rock é bom, mas ali não era The Rock. Era uma versão digitalizada do The Rock. Aquilo é ruim, mano. Não, aliás, peraí, tô confundindo. Scorpion Rei é um filme ruim. A aparição do The Rock como Scorpion Rei no filme da Múmia é que é uma desgraça. É gráfico de PS1, eu tô confundindo. Ah, sim. Sim. Não, essa aí foi ali foi gráfico de PlayStation, velho. E aí, o pior é que no filme do Scorpion Rei ficou massa. Tipo assim, ficou legal ele e tal, mas na aparição que ele fez na Múmia 2 ficou estranho. Eu quero dizer, uma pessoa, um ator, que sempre faz filmes ruins. Eu já vejo o filme com ele, eu já espero que o filme seja ruim. Ele tem um magnetismo natural. É o Nicolas Cage. Não é sempre, não. Ele faz filme bom também. O negócio do Nicolas Cage é... Cara, não, ele tem um dedo podre pra escolher. Ele faz filme. Nicolas Cage, ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho de Hollywood. Porque ele topa qualquer merda. Você fala assim, Nicolas, vamos fazer um filme com os meninos aqui na escola. Ele, hoje, tô dentro. Cara, tem um filme muito ruim. O cara vai. É que nem o Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo lá tocando... Tabaque, né? Tipo... Na banda lá do encerramento, cara. Tu não espera. Ronaldinho Gaúcho aí, rapaz. É que nem o Nicolas Cage. Do nada. Olha o Nicolas Cage ali, rapaz. Cara, pois é. Ele pra mim, pelo contrário, eu gosto dele por isso. Que é um ator, cara, que ele não mede esforço pra estar no filme de ninguém, mano. De qualquer, assim, qualquer um que chamar, ele vai, sabe? Eu acho que ele deve até pagar pra ir no filme quando não dá, velho. Ele é brother. Cara, ele tem o Nicolas Cage no filme, eu já... tem cheirinho de dar merda. Ah, não. Tem filme dele que é bom. Senhor das Armas. Igual, aquele filme... É o único que eu acho que eu lembro que é bom. Aquele filme Caça às Bruxas, já viu? Com o Nicolas Cage. Ah, não. Aquele é ruim. Nossa, que cara, aquele filme é muito ruim, velho. Aquele filme é muito ruim. Ah. Não. O único nossa. Bom que eu acho é o Senhor das Armas. O resto tudo é decadência. Tem um filme que ele vê um segundo no futuro. Já viu esse? Nossa, o Vidente. Cara, esse filme é muito ruim, velho. Esse filme foi mal feito. Ele poderia ter sido bom, velho. Poderia, mas é ruim. E tem um Nicolas Cage. Mas aí a culpa não é dele, não. A culpa é do universo inteiro. Que fez aquela desgraça. Ô, oh, mas peraí. Eu vou falar de um agora aqui que é ruim e ofensivo. Tá. Norbit, com Ed Murphy. Mano, que nossa, filme, nossa, é horrível. Gordofóbico pra caralho. Não, nunca consegui terminar de ver, juro, já tentei. Nossa, velho, como é que Ed Murphy... Filmes do Ed Murphy, tá aí, depois de Tira da Pesada, Ed Murphy, não sei que porra que ele tomou, velho. É. Pô, eu gostava da Vovózona, cara. Vovózona é filme ruim que a gente gosta. É, Vovózona 1 é bom. Um, né? Só... Vovózona, não, Vovózona é ruim, mas a gente gosta, tá merda. Então, mas eu acho que os filmes do Ed Murphy tem aquelas pessoas que acham ele o cara foda, dos filmes foda, e tem as pessoas que criticam ele intensamente, né? Pode ser as pessoas normais, talvez. Então ele cai na linha tênue, né? Entre essas duas definições, dos que amam e dos que odeiam. Exceto o Norbit. Norbit todo mundo odeia. Eu desafio aqui você, ouvinte, que gosta de Norbit. Tome coragem e saia. Não precisa nem sair do armário. Assine lá no blog como anônimo. Mas se você for corajoso mesmo, saia do armário e diga. Assuma, eu gosto de Norbit. Eu te desafio a fazer isso. Que não vai, não vai. Ninguém gosta, não vai, ninguém, né, gosta desse filme. Dê três razões. Por que você gosta de Norbit? Defenda seu ponto de vista errado aí, vá. Você tem o direito de estar errado. É. Ô, oh, tem um filme que é ruim, eu sei que é ruim, mas eu tenho um lugarzinho no meu coração que é Dungeons and Dragons, de 2000. Quê? Ah, não, Maria, pelo amor de Deus. Não, eu vou embora. Aí eu não, eu vou embora. Ah, cara. Cara, é tipo assim, tipo, sabe, eu sabia que... Sabe quando você vê o filme, sabendo que o filme é ruim, vai ser ruim, mas você vai ver o filme porque, porra, é Dungeons and Dragons, sabe? Ó, oh, não, vou falar sério agora. Dungeons & Dragons, quando eu vi, eu sabia que ia ser ruim. Eu sabia. Só baixei minha expectativa no máximo. E eu me surpreendi. Foi muito pior do que eu esperava. Caralho. Cara, é ruim. É ruim. Acho que pior do que Dungeons & Dragons, só teve outro também pior do que ele, do mesmo gênero. Eragon. Pô, eu ia falar Eragon também, cara. Puta que pariu. Eragon é foda. Não dá, não. Eu vou te falar. Eu sei que algumas pessoas criticam os livros. Eu já li os livros. Pô, é ruim com força. O livro é massinha, velho. É gostosinho de ler, cara. Porra. Eu li os quatro. É gostosinho. Eu gostei de ler Eragon. É aquela fantasiazinha, sabe? Eu li o primeiro, só o segundo eu não dei conta. curta. Passar o tempo. Exato, cara. Sabe assim, tipo, não é o Senhor dos Anéis. É, fantasia que abraça a gente. Mais gostoso, sabe? Magia, capa, espada e tal. Mas o filme, nossa, cara, que o filme ficou ruim. E ó, que eu ainda cometi o erro de comprar isso pra jogar. Aqui no PS, no tempo do PS2, eu comprei o jogo do filme. Nossa, o filme ficou ruim. Nossa, não. Ó, tem um antigo que vocês talvez não lembrem. O Superman 4. Mano, que filme ruim. Não, passava na Globo. Nunca vi, graças a Deus. Também não. Superman 1 e 2, cara, eles marcaram aquela época dos anos 70, finalzinho dos anos 70, como filme de herói, que foi foda. Eles foram pra aquela época, o que hoje é Vingadores, é Liga da Justiça. Como é que fica a Liga da Justiça, não? O que é hoje é o... Como é que fala? A Marvel, o universo Marvel. Tudo, porra, foi uma época que vamos fazer filme de herói. Aí vem Superman 4. Mano, que desgraça. Que desgraça, velho. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu chutaria que foi o filme que encerrou a carreira dos heróis naquela época. Provavelmente, depois de Superman 4, ninguém quer mais fazer filme de herói. Versão brasileira, Herbert Richards. Bom, a gente, acho que a gente já falou muito, né? A gente já falou uma hora e meia, que é bastante, porque esse ano já vai matar a gente. Mas pra encerrar, eu acho que a gente pode montar o nosso filme ruim, que tal? Com o máximo de clichês possíveis, o que vocês acham? Vamos. Bora. Bora fazer. Fazer uma concha de retalho. Então, primeiro vamos começar. É, por último, a gente dá o título, né? Primeiro vamos pensar aqui. Então, quem são os protagonistas? Cara, The Rock. Tem que ter The Rock. Tem que ter a Adam Sandler. The Rock e Adam Sandler. Pronto. Fantástico. Já começou bem. É um filme de ação com terror. Se é filme de ação, tem que ter a Sandra Bullock. Tem que ter. E vai rolar um triângulo amoroso que ela vai ficar dividida entre o The Rock e o Adam Sandler. Porra, triângulo amoroso entre Sandra Bullock, The Rock e Adam Sandler. E ela vai terminar com o Adam Sandler. Com o Adam Sandler. Lógico. Tá, ok. Então os três. Então, e aí? Tem que ter carros, né? Porque é que você tem que ter carro. Tem que ter táxi também, tá? Tem. Táxi. Boa. É o carro do Adam Sandler, é o táxi. Aí o outro não, o The Rock tem um carrão, pô. Não, Pepe, The Rock também é taxista. E os dois são rivais. É, pode ser. Porra. Dois? Não, pera aí, então o Adam Sandler é taxista e o The Rock, ele é Uber. E os dois são rivais. É. Porra. Uber Black ainda. Uber Black. Com aqueles carros todos poderosos, cheio todo tunado. E a Sandra Bullock é o quê? Não, ela tem que ser uma mocinha em defesa. Ela vai ser uma mocinha em defesa dessa vez? Não, tem que ser uma mocinha em defesa, Bullock, que é o clichê, ué. Não tem que ter feminista aqui, o filme é clichê, ela tem que ser aquela mocinha em defesa. Não, é porque geralmente os filmes dela é ela pancada. Ela é a pancadaria. Exatamente, por isso que ela tem que ser a mocinha em defesa. Que mesmo ela sendo pancada foda, entendeu? Na hora que os dois aparecem, é eles que resolvem a situação. Não, eu acho que ela pode ser uma agente secreta que ela se finge de mocinha em defesa. Pode ser. Para fiscalizar os táxis e Ubers dos dois, que tal? E aí eles acabam em grandes confusões. Nossa, é filme de sessão da tarde. Cadê o plot twist aí? O elemento terror, tá faltando, sabe o quê? O vilão. O vilão. Quem é o vilão? Ed Murphy. O Ed Murphy, ele pode ser um vilão, não? Não, Ed Murphy não sei. Será? A gente coloca ele como o dono da maior franquia de... Não de Uber, né? 99 táxi. 99? É. Todas as outras franquias é dele, então. Não, mas não sei. Ele... Sabe por quê? Tem um problema. A gente vai fazer clichê. E Ed Murphy, naquela época, ele jamais seria o dono de uma empresa. Ele é negro, então o cinema não faz isso naquela época. É negro, né? Eu gosto do Kevin Bacon como vilão. Eu gosto do Kevin Bacon. Esse é bom. Kevin Bacon é um bom nome pra vilão. Não é? Kevin Bacon é um bom vilão. Ele tem cara. O Ed Murphy, ele sabe o que é? Ele é alívio cômico. Ele é o cara que vai ajudar os dois. Ele é o dono do boteco onde os dois... Ele é o Dr. Dolittle dos táxis, então. Exato. É o Dr. Dolittle do transporte alternativo. Ele é o cara que ele tem um boteco onde os outros dois vão comer. Onde o taxista e o Uber vão comer. No fim do expediente ali, né? Então, pois é, é onde, É o boteco ali onde eles fazem o ponto, entendeu? E ele tem uma cara de dono de boteco, aquele bigodão mesmo, cara, porra, ele... bicho. É, ele tem cara de dono de boteco. O que mais? E como que a Sandra Bullock conhece os dois, né? Os dois, a fé dela. É no restaurante ou no táxi? Ela vai pedir um táxi ou um Uber, não, né? E aí os dois tipo, meio que disputam quem vai pegar ela. Ou ela pode chamar o Uber e tá esperando o Uber e o táxi chega. Não. É aí que tá. Os dois ficam na disputa por ela e aí quem aparece são 99 táxis do Kevin Bacon. E pega ela e leva. Parece numa Kombi? Não, Kombi não. Ele é 90... Aliás, 99 táxis, não. 99. Ele é um... Gosto. Vocês gostam? É, não tá bom, não. Eu acho que a gente pode mudar isso aí. Pera aí, vamos mudar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. O Adam Sandler é do 99 Taxi. E o The Rock, ele é do Uber. E aí, o Kevin Bacon, ele é do táxi. Porque táxi é ruim. Melhorou, né? Melhorou. Tá. É. Tem razão. Agora faz sentido esse jogo. É, agora melhorou. Gostei. Melhorou. Tá bom, ficou bom. Que agora melhorou. Porque aí ele é o dono da frota de táxi que manda na cidade. Isso. E aí, tem que ter algum artista que aparece, algum cantor, tipo, em algum Shakira. Momento aparece algum show de algum cantor Shakira. Na história, Shakira. Que não faz sentido nenhum, mas tipo, que tem que ter, porque tá promovendo alguma música, normalmente é a música do filme. Provavelmente vai passar na abertura, na hora que estiver mostrando a cidade, carro passando e a Shakira cantando. Eu diria até Kevinho, por que não Kevinho? Você acredita? Pode ser Kevinho, você acredita? Shakira feat. Kevinho. Nossa, aí, boa. Senhora. Aí sim. Boa! Aí sim, gostei. Vai ter uma cena de perseguição que vai ocorrer, onde as pessoas eles vão entrar com os carros num show e vai estar a Shakira tocando. E aí a música vai ficar durante toda a perseguição. E toda essa história ela se passa onde? Nova York, São Paulo não dá. Lichezão é Nova York. É, tem que ser Nova York. São Paulo não dá. Corrida de carro em São Paulo é a 20 por hora. É, a 20 você foi e jogou alto aí. É. Perseguição de carro em São Paulo é os caras andando a 20 por hora ali na marginal, ó. Não, tipo, é Nova York. Nova York é clássico. Tem que ter alguma cena de romance, tipo, no metrô, sabe? Tipo, comendo, dividindo um bagel. No Empire State Building, assim, né? Tá lá o Empire State Building atrás e os dois lá embaixo, bem petitinho, focando na porra da torre. Isso. Tipo assim, a Sandra Bullock segurando uma casquinha de sorvete, aí ela encosta o sorvete no nariz do Adam Sandler, sabe? Tipo assim, e os dois, e um começa a se perseguir o outro, sabe? Tipo... Tem que ter a cena onde os dois caras ficam tentando se sabotar quando eles estão encontrando com ela no Central Park, alguma coisa assim. Muito bom. Eu acho que pode colocar ali o Will Smith fazendo uma meio que de Rich. Ah, eu tava pensando nele, cara. Onde ia encaixar o Will Smith aí também? Boa, tá onde? Fazendo o quê? Eu acho que pode colocar ali o Will Smith fazendo uma meio que de Rich. Rich. Conselheiro Amoroso. Aí, tipo, pode ter, tipo, uma pegada... Eu gosto daquela cena do Rich, Conselheiro Amoroso, que ele fica com... O lábio inchado. Isso. Mas aí, tipo, como é o Adam Sandler, tipo, e ele tem essa questão de sacanear, eu gostei dessa parte também que o Voodoo falou, que aí um meio que sacaneando o outro, sabe? Só que aí o... E termina os dois ferrados. É, mas aí eu acho que o ponto forte pode ser um dos dois tendo uma crise alérgica, tipo o Rich, sabe? Tipo, meu Deus. Uhum, isso. No final, eles dois acabam se sabotando, um ferra com o outro, e ela acaba saindo com o Kevin Bacon. No final do encontro, ela vai embora com o Kevin Bacon. Isso. Gosto. E aí eu acho que pode acontecer o seguinte, olha só. O que acontece é que os dois são amigos, apesar das disputas. Então, tipo assim, eles vão conversar. Na real, o The Rock, ele ama a ex-esposa dele. Então, tipo, mas ele é mulherengo e, tipo, fala pro Adam Sandler, tipo assim, eu fiz isso de sacanagem e tal. Não, desculpa, Mari, não, desculpa. Não, The Rock, nenhum dos filmes dele, The Rock é mulherengo. É. É sim. Ele não, não, uhum. não é. Nenhum dos filmes The Rock, pelo contrário, The Rock é. É um cara que todos os filmes dele, no máximo rola um negocinho assim com a mulher, mas ele não é mulherengo, pode observar. Não, não, mas aí que tá, tipo assim, ele... Ele, pelo contrário, ele é aquele grandão direito, é o cara que ele, assim, ele atrai a mulher, mas ele é gente boa, ele não pode ser mulherengo. Deixa eu falar, tipo assim, sabe aquela, ele era casado e tal, mas ele sim. tem aquele sex appeal do The Rock que ele tem, né? E aí, tipo, as mulheres caem em cima dele, só que, tipo, ele não é, não que ele vá pegar todas, mas as mulheres caem em cima dele, sabe? Tipo assim, me expressei mal no termo mulherengo. Ah. A mulher largou dele pensando que ele pegou geral, mas na verdade ele não pegou, entendeu? E aí ele tava sacaneando um amigo dele, mas ele no final ele fala pra Adam Sandler, tipo, não, na verdade eu gosto da fulana, eu quero é voltar com ela. E o Adam Sandler faz um discurso idiota pra, tipo, não, volta pra sua esposa mesmo, seus filhos. Mas beleza, aí a pergunta é, por que que vai ter a treta com o Kevin Bacon? Porque ele é do táxi, cara, o táxi vai querer ferrar o Uber e o 99. Não, mas agora a gente precisa de um plot, beleza, sai agora a gente... Só que aí a Mari falou que a Sandra Bullock não é uma agente entrada não sei o quê. Uhum. Ela é do fisco e tá investigando a sonegação do Kevin Bacon pela frota de táxi dele. E, não, mas pera lá, mas é filme clichê, então ele tem que ter matado alguém. Aí me fudeu, não sei. Ele tem que ter matado alguém, Kevin Bacon, porque todo filme bandido tem que ter matado alguém. Cara, ela pode ser do fiscal... olha só, ela é fiscal de veículo de transporte. Ela foi fazer... Ela é do FBI. É isso aí, ela é do FBI, boa. É do FBI, porque todo mundo é do FBI nessa época, ou da CIA. E ela já foi me simpatia no FBI, verdade. Pois é. Ela... É, não, e tem outro ponto, então, já sei aqui, ó, pensei um negócio. Na verdade, ela é uma agente disfarçada, né? Uhum. Por quê? Porque a irmã dela morreu. A irmã Isso, dela começou sério. Com a frota de transporte alternativo, né, ao táxi, e aí o Kevin Bacon foi lá e matou a irmã Exato. Dele. Exato, e o Kevin Bacon, ele é um ser... Ele tá matando motoristas de Uber de 99. Ele tá matando os motoristas na rua. Por que que ela foi embora com ele? Porque ela não sabia. Ela tá investigando. Ela não sabia. Ou talvez até ela suspeitasse, ela tá investigando ele. É, eu acho que dá pra encaixar que ela tá tipo, saindo com o cara pra descobrir se tem alguma coisa, envolvimento, sabe? Exato, ela tá jogando com todo mundo ali porque todo mundo tá envolvido, de alguma forma. A não ser os dois que caíram de paraquedas. E que atrapalha a investigação dela o tempo todo. E no final da trama ela vai ficar com quem? Adam Sandler? Isso. Com Adam Sandler. Não, com Adam Sandler. E vai prender o bandido. Depois de uma perseguição de carros. Isso. E depois de uma perseguição de carro que os dois vão pra salvar ela. Isso mesmo. Perseguindo o Kevin Bacon, que acha que prendeu ela. E no final ela prende os dois, fica com Adam Sandler e ainda multa os dois. Isso, isso. E o The Rock faz alguma ação altruísta. E se redime pra esposa, tipo, e ela volta com ele. Fechou. E aí, o que que acontece? Os táxis continuam, né, tendo a frota de táxi, ou o táxi é extinto de Nova York? E fica só Uber e 99? Não, continua a frota, os três, táxi também, só que com o novo presidente da empresa, que vai tocar a empresa de forma boa. Só que no filme 2, a gente vai descobrir que ele, na verdade, é mau. E é irmão do Kevin Bacon. É, pra ter a continuação. Mas faltou duas coisas aqui nesse filme só agora. Primeiro, The Rock tem um cachorro que vai ajudar ele durante a perseguição. Ah, boa, boa. Não, melhor, não. Adam Sandler tem um cachorro que ajuda durante a perseguição. The Rock tem um filho que é uma criança inteligente que vai ajudar ele no relacionamento com a esposa. Fechou. Tá faltando agora só o nome. Isso mesmo. Ai, o nome. Confusão em Nova York é muito genérico. Seria bom o trocadilho. Versão brasileira é a versão brasileira. Sim. É. A versão brasileira, como é que seria o nome? É 99 confusões, não. Alguma coisa com transporte. Caramba. Eu acho que a gente pode falar para os nossos ouvintes darem ideias de nome, né? John, joga a pica pro ouvinte. É, eu também tô com a Mari, eu acho que deixar pro ouvinte aí é legal. É, deixa pros ouvintes então. Vocês aí, ouvintes, pensem no nome desse filme maravilhoso, sucesso de bilheteria Hollywood. Se fizer, paga nós. É, isso aí. E o melhor nome, olha aqui, eu vou lançar uma coisa. O melhor nome vai ganhar o extra desse episódio, que olha que o extra ficou massa, hein? Não? Então... Boa. Melhor nome vai levar o extra. Eu vou dar uma sugestão. Mas só que o ouvinte que mandar um nome, né, um título melhor que esse, vai ganhar o extra. O título inicial será... Bom pro passageiro, bom pro motorista. É, eu não gostei. Não, mas é tradução brasileira. É Herbert Rich. É. E quando vê o nome em inglês é só uma única palavra, né? Tipo táxi, né? Exatamente. Mas se fosse em português de Portugal, o título seria: ela, na verdade, é um agente federal. É verdade. Porque essa é a grande spoiler do filme, que ninguém vai saber, que ninguém saberia. Essa é a grande surpresa do filme. Mas em Portugal lá a galera revela logo. E aí, se você quiser ouvir esse restante desses extras, você tem que ser padrinho do nosso Milenhados, tá? E aí a gente explica daqui a pouco como que faz na sessão de recados. Antes disso, eu quero agradecer a presença do Samuel. Muito obrigada, Samuca. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra participar aqui. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom tê-lo aqui, a gente deu muitas risadas. E deixa aí seu contato, o seu podcast, divulga aí, o espaço é seu, faz o que você quiser. Se vocês gostam de literatura, ou então gostam também de ouvir uma conversa descontraída, como aqui o pessoal aqui do Milenhados tem, vocês podem procurar Boteco dos Versados em qualquer agregador, no Spotify também tem. E sigam a gente lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, Boteco Versados. Ou sigam também o Leitor Cabuloso, para ter atualização do lado dos podcasts do site. Toda terça e quinta tem episódio de algum dos nossos podcasts lá. Toda segunda, quarta e sexta tem resenha. Então segue lá, gente. @leitorcabuloso no Twitter, @leitor_cabuloso no Instagram. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, cara, conversar com vocês aqui. É uma honra participar aqui. Então, muito obrigado. Opa, pode voltar sempre, sempre bem-vindo. E vamos para as arrobas da casa, né? Ciana! A minha arroba é Ciana de Lima no Twitter e no Instagram, que são as duas redes que eu mais utilizo. Eu tô lá falando nada e muita coisa ao mesmo tempo. E é basicamente isso. Tá bom, Vudu Reverso? Minha arroba, pra quem quiser seguir, é Vudu Reverso no Twitter, o Vudu Reverso no Instagram, certo? E pra quem quiser jogar com a gente também, pode adicionar aí na PSN Vudu_Reverso. De segunda a sexta, a gente está jogando Monster Hunter toda noite. Se quiser jogar Monster Hunter com a gente, chega aí. Ótimo. Eu sou a @euamariribeiro, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pode seguir lá. E não tem nada de interessante, viu? Eu sempre fico falando merda. E se vocês quiserem ler, né, por favor, me sigam. E tem a @mileniados. E vamos movimentar isso aí, gente. Engajamento. Vamos... responder qual seria o nome desse filme maravilhoso. Ou então descreve o filme que vocês acham que vocês fariam, né? Com clichês maiores, se faltou algum clichê. Filmes ruins. Deixa aí nos comentários. E é isso. Muito obrigada a vocês por essa gravação. E beijos. Falou. Beijos. Tchau, tchau. Beijão, galera. Até mais. Tchau. Estou aqui recebendo mais uma interferência. Eu que estou aqui com a Ciana. E eu sou a Mari. Que eu não falei antes. Esse é o momento que a gente vê, né, os comentários. Para quem não lembra, né, que a gente está meio ruim de periodicidade dos nossos programas, mas a gente está melhorando isso. Então, no final, a gente faz uma leitura dos nossos comentários, né? Nossos não, né? Do pessoal que comenta. É isso que se chama. Então, e aí, além disso, a gente lembra que tem como apoiar o projeto pelo Padrim ou pelo PicPay. É só procurar Milenhados nos dois. É isso, Cassiano? Exatamente. Estranho te chamar de Cassiano. Como é que é? Estranho te chamar de Cassiana, Cassiana. É estranho, mas fazer o quê? Você já acostumou a falar Cassiana, então... Cassiana, isso. Como que é? Como que acha o Mileniados pra padrinhar, pra ajudar a gente? No site do Padrim, você vai lá e coloca www.padrim.com.br/mileniados. No PicPay é só procurar pela @mileniados. É isso aí. Nos apoiar. E se você não puder contribuir com qualquer valor, né, disposto lá nas condições, né, para tornar-se padrinho do Mileniados, você pode compartilhar esse lindo podcast para os seus amigos, familiares, para quem você quiser, que acha que vai gostar da loucura. Do Mileniados, da loucura. É uma loucura. Não tem muito o que dizer, não. É só uma loucura, por assim. É o seguinte, né? Então a gente vai agora ler as interferências que a gente recebeu do último episódio. O último episódio foi o episódio 24 sobre masculinidade frágil, né? Isso que a gente discutiu algumas coisas muito importantes, tá? Que se você não ouviu, volta lá e ouve de novo, que é importante. Primeiro recado é do Felipe, pro Felipeçor, o Wave Master, que ele estava no cast, né? Ele é do Mileniados. E o que ele fala nesse comentário, Luciana? Ele faz uma correção sobre ele mesmo, né? Uhum. Em dado momento no cast, ele fala sobre as tribos trobiandenses. E, na verdade, são as tribos Tchambuli. Ele pede desculpa porque ele estava empolgado. E assim, né? A gente vai aceitar o pedido de desculpa porque a gente conhece o Felipe, sabe quando ele se empolga, ele fala maravilhosamente bem e às vezes, né, como qualquer pessoa, acaba dando um deslize, mas ele veio e retratou aqui sua falha para com todos. É isso aí, todos nós somos humanos, a gente erra, nada mais justo que pedir desculpa, né, retratar o que a gente fez, né, falou besteira. O outro comentário foi do Victor Teruya, é isso? Não sei, desculpa, Victor, se está errado. E ele coloca aqui, acho que eu tô traumatizado. Não é esse haha, tem um D aqui no meio, mas eu não sei rir com D, tá? Mas eu... Realmente, algumas pessoas falaram, né, que é meio chocante o episódio. Porque a gente fala de coisas, talvez não convencionais, né? Mas importantes e que devem ser discutidas, certo? Isso. E o último comentário do site é do nosso querido amado Leandro Gomes. Você pode ler pra gente, Ciana? Vamos ao comentário do Leandro. Olá, povo bonito. A Ciana e o Voodoo foram lá no fundo do baú resgatar essas frases. Me identifico. Comportamento humano, higiene íntima, moda, educação sexual, didático em vários sentidos. Cast muito bom, importante e necessário. Deu para perceber como fui privilegiado por ter em casa informação e conversa sobre quase todo tipo de assunto. Meu avô incentivou muito na questão de cuidados com a saúde, da pior maneira possível. Se recusava a fazer o exame de toque porque era coisa de viado, entre aspas, como muitos de nós costumávamos dizer. Foi diagnosticado com câncer de próstata e sofreu demais no tratamento. Gostei do tal círculo cromático. Vou experimentar da próxima vez que comprar roupas. Um abraço. PS. Anota aí no seu caderninho Voodoo, mais o nome do capeta. Polenguinho de piroca. Meu Deus. É... Mas é por isso que a gente quis fazer esse cast, né? E teve outros comentários, teve alguns comentários no Twitter também. E eu achei legal, teve um comentário no Instagram que marcou a gente. Acho que a pessoa ficou sabendo pela divulgação da Dani. Beijo, Dani, que tava no cast, a baiana Dan. E falando, né, que é necessário, que a gente falou de uma forma descontraída. E aí eu falo, né, esse cast que a gente tá lançando hoje, ele não é com uma temática, né, de discussão social, é um cast mais nostálgico, mas eu queria saber dos nossos ouvintes, Ana, se eles gostam, né, quando a gente fala de temas, discutir esses temas importantes, né, se gostam do jeito que a gente leva isso. E que aí a gente, né, a gente foca mais pauta, né, dá uma variada. A ideia é variar, né, mas vocês que a gente quer agradar vocês, né, Então, se vocês quiserem mais nesse sentido, a gente vai focar mais nesse sentido. Senão, não, né? Uhum. É verdade. E é isso. Eu acho que é interessante, né, a gente discutir assuntos polêmicos, temas atuais, né? Mas, claro que se o nosso público vai dar esse bop pra gente, a gente vai fazer com mais vontade. Uhum. Com mais dedicação, mais gana, né? Isso. Bom, é isso. Mais algum recado? Não. É só isso mesmo. É isso, espero então. Que todos gostem desse episódio, que foi divertidíssimo gravar. Foi muito bom. E, tem uma coisa aqui que a gente pode lembrar, que é o seguinte, ao final do episódio... Ah, é verdade? Nós pedimos aos ouvintes para sugerir o título do nosso filme clichê. Isso. Lembra? Lembro, lógico que lembro. Eu revisei o episódio, eu lembro. Você lembra. Claro que lembra. Revisou algumas vezes, então não. Se eu falar assim, não lembro, é porque não revisou. É, ia cair minha máscara aqui agora. É, olha só, tá vendo? Mas enfim, se você ouvinte ouviu o episódio, pra você participar dessa nossa... Enquete. O título do filme ganhador vai ganhar o extras desse episódio, né? É verdade. É isso, né? Então, mas se você não ganhar o nome, né? Se você não, você pode apadrinhar no Leniados, ou no PicPay ou no Padrim, e aí você tem também o extra, que essas são uma das qualidades, bonificações, você ser um padrinho. Exatamente. É isso. Segue a gente nas redes sociais, @mileniados, tanto no Instagram quanto no Twitter. Me segue no Instagram ou no Twitter, que é a mesma @ eu, a Mari Ribeiro. E a Sena também, qual a sua @, Sena? A minha @, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @CianaGelina. Pode seguir lá e é isso aí. É isso, beijo. Tchau.